3699, você tem condições de voar por base? Nível de informações? Firma aqui, Rotan 3399. Suba aí, mantenha 320 direto por base. 3399. Direto por base, 320, repito, Rotan 3399. Azul 4, 2549, controle 199.8. 2549, azul 4, 2549. 2535, protocópio. Protocópio. Rio de Janeiro, 3401, Peru Zulu 44. Curva direita, Sambo 1, Leda, Doquilo. Transponder 5415, controle 119.8. Autorizado Campinas 340, Operador 44, decola não volumeta Doctor, curva direita. Passando 415 e controle 19, 253. Correto, SOF ainda é São Vo 1, chame pushback. São Vo 1, chamado. Sou 3399, chão no centro Recife, em 251, antena 23.8. Centro com centro Recife, botão 3399, bom dia. Controle Azul 2849. Siga. Eu estou a desviar esquerda para 265, com mais 15 minutos de informação. 7. Cujo no charme é 075, autorizado, chame táxi. Azul 2849. Eu estou com a posição UTGIR, livre de informações. Ativo, subindo ao 340, direto de giro. Azul 2849. Azul 2849, chame Recife em 260, alterna 288. Recife agora 260, 288, Azul 2849, obrigado. Com as direitas em Índia, ponto de espera da pista 9, acho que pronto, que negar no 013. Salvador, voo 1229 no 8, pushback, encanamento. Exato, voo 1229, chame tá. Chamarei tá, valeu. Exército 5 aliás, decolar, pista 0, vento 0, 5, 0 graus, 0, 6, 9. Venha 075, decolada 119, chame controle de Salvador 119, decimal 8, bom Salvador 8, boa noite. Salvador 8, boa noite. C3 aguarda, 2535. para o táxi voo 1229 com 183 a bordo, 4 horas e 15, a Fernando Galeão. Dado via Apache, ainda estou em pronto no ponto de espera, altímetro no 093. 7.013 via Apache, ainda chama de ponto de espera, voo 1229. 5 após a aeronave da Gol, a retaguarda autorizando início do pushback, estou em pronto para o táxi. V535, após o Gol, a retaguarda autorizando início do pushback, estou em pronto para o táxi. Chame no término 121.10, corrigindo 118.60. Espera pronto, voo 1229. 1229, autorizando a linha aérea decolar, pista na 0, vento 040 graus, 04 nós. A linha decolar 0, voo 1229. Bom dia, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, subida Sanvo 1, transição Mótiva, e Iberzulu 1-0, Taubaté. Transponder 5420, controle Salvador 119.80. Não compreendi o transponder. Correto, sim, pronto para puxar o acionamento. 190, com 229. Salvador, San Mike, Hotel Unifor. Bom dia, coleta autorização para o reboque do pátio 3, na posição 4, 5 Lima, para a posição 7 do pátio 1, por favor. Sim, chame 1 no noite, decimal 612 e aguarde para o reboque. Faixa direita via Índia, rebaixo pronto no ponto de espera, assina 0903. Faixa direita via Índia, chama no ponto de espera azul 235. Voo 1-2-2-5, chama o controle Salvador, 119 decimal 8, conforto. 19-8, obrigado, bom dia. Bom dia, voo no 229, 1500, então voo. Voo 229, contato radar, Honda Colares, submantendo 360 após 2000 Leda. Após 2000 Leda, 360, sem restrições, voo 229. Azul, corrigindo o Xenê 6075, submantendo 340. 340, restrito, Xenê 6075, afirmativo, agora chame o centro Recife em 251, alterna 23, decimal 8, o Xenê 6075. 251, decap 238, Xenê 6075. 235, ponto espera, dono 04. Azul 235, autorizada a linha área decolar, visto no 0, vento 050 graus, 039. A linha decola 235. Mike, hotel uniforme, aguarde para o início do reboque. Ok, cliente, aguardará o início do reboque. Hotel Uniforme autorizado início do reboque, reporte para o ingresso no pátio principal. Ok, cliente, reportará o ingresso no pátio principal. Decolada aos 29, chame controle Salvador 119 decimal 8, bom voo. 98, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 2535. 35, contato radar decolagem, submantém 340 após 2000 direto Leda. 2000 Leda, 2535 Azul. Controle bom 229, pequeno desvio esquerda pro a sul por 15 milhas. 7. Controle copiou bom 229. Copiado, tá livre. 7, 229. Continua não autorizada, chame táxi. Tá, mas enquanto o uniforme solicita ingresso no pátio principal, por favor. Salve Salvador, azul, de bordo, de alto, de alto, de alto, de alto. Gente, bom dia. Marque o uniforme, mantenha a posição. 229, chega no centro Recife, em 251, alterna 23, decimal 8. 251, 238 com Recife, o gol 1229, um bom dia. E a parte índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 ou no 3. Espera próxima, né? Azul 2535, chame o CEPRA Recife, 251, lanterna 23, decimal 8. Microtel Uniforme autorizada, Rebeca até ponto 7, reporte parqueada. Ok, cliente, reportará parqueado, autorizado. Pela 6251, autorizada a linha aérea decolar, pistão 10, vento agora 3, 10 graus, 06 do dia nós. Rio 251, decolados 40, chame controle Salvador 119 decimal 8. 198, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia. Chame 62, 51, passando 1200 pés. 251, contato radar Rádio Colégio, submantendo em nível 360 após 2000 LED. Ciência para 2000 Leda e continua na Tramon, no Xana 62. Batiu subindo 360. 360, Leda. Paulo Salvador, São Mike, Hotel Uniforme, Paulo Terminal do Reboque, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Xanamia 251, chame o centro Recife, frequência 25 decimal 1, alterna 123 decimal 8.